o Escolha Livre conversou com Karina Moreira Menezes, que é professora da Universidade Federal da Bahia e integrante do Raul Hacker Club, sobre as preocupações que surgem quando mudamos nossas atividades educacionais para a internet. Karina, considerando que na educação cada vez mais estamos conectados e usando serviços e aplicativos de grandes empresas, quais são algumas preocupações que surgem? Hoje, a minha maior preocupação não é nem com a privacidade das pessoas individualmente, porque infelizmente muitos de nós acabamos abrindo mão desse nosso direito constitucional, às vezes por opção, às vezes por desconhecimento, às vezes por comodidade, mas eu tenho a impressão de que a maioria das vezes é por falta de opção, porque mesmo eu, que sou uma pessoa que se preocupa com essa situação, eu, por exemplo, acabo abrindo mão, né, desse direito porque eu preciso acessar certos serviços que me exigem dados que eu confesso que não gostaria de fornecer, né? Mas se eu preciso daquele serviço, como eu não tenho conhecimento técnico suficiente para poder instalar algo que me proteja, eu acabo cedendo. Então, infelizmente, eu tenho percebido que a maioria de nós a maioria de nós não tem consciência clara do que significa termos a nossa vida, as nossas preferências, os nossos sentimentos, as nossas imagens, todos mapeados a partir das redes sociais, das conexões de celular e até mesmo do nosso CPF. De ficção científica, dos livros antigos, né, e os filmes e as séries mais atuais que hoje eu tenho acompanhado, falam sobre controle genético, sobre vigilantismo, sobre revolução das máquinas, né? E a gente percebe que muitas delas estão se tornando possíveis. Dentro de tudo isso, o que mais me preocupa não é que os indivíduos entreguem as suas informações, mas que as nossas instituições públicas e governamentais o estejam fazendo, porque elas deveriam ajudar o cidadão comum a se proteger. E aí, quando você tem uma instituição pública e governamental que deveria garantir, deveria respeitar esse direito, não respeita, aí sim a gente tem uma coisa séria, né? Então, quando um direito fundamental de uma pessoa ele é desconsiderado pelo poder público, isso é um risco para todas as pessoas, para toda a sociedade. Por isso, a falta de interesse político do poder público em desenvolver tecnologias de informação e comunicação de ponta, seguras, e principalmente ligadas à sua soberania, isso é muito preocupante. A tendência de adquirir licenças proprietárias já não se restringe a softwares e aplicativos executados em máquinas dos indivíduos, mas ela se estende para outros serviços que são fundamentais para a soberania de qualquer país. Então, nós temos hoje servidores, suítes completas de trabalho e de armazenamento de dados dentro do governo, nas áreas de ciência e tecnologia, tudo isso comprado de empresas estrangeiras e com dinheiro público. Então, nós pagamos por backbones, por serviços de segurança, serviços de conexão, todos de multinacionais do exterior. E nós não temos investido nas nossas próprias empresas, na nossa própria economia, né? E isso, para mim, é não investir na nossa soberania tecnológica. Enquanto isso, observamos as agências nacionais de comunicação e de tecnologia nacionais, elas sendo sucateadas, esquecidas ou até privatizadas. E como se isso não fosse suficiente, a falta de reflexão diante desse cenário toma as nossas agências de produção de conhecimento, toma o setor educacional como um todo. A pandemia, ela só veio agravar e acelerar algo que já estava acontecendo. Muitos conglomerados educacionais, secretarias municipais e estaduais de educação, universidades e agora instituições escolares de menor porte, elas têm adotado sistemas digitais de ensino privativos, que são feitos por grandes empresas de tecnologia, e as as instituições fazem isso em troca de serviço ou de aparelhamento de baixo custo, né? Entre aspas, de graça, porque a gente sabe que isso tem um preço. Então, em nome disso, essas instituições, elas assinam contratos que contradizem, às vezes, o princípio da própria instituição. Tem um exemplo que eu não canso de repetir, se refere à USP ter fechado um contrato com a Google for Education. Nos termos de adesão, que estão disponíveis na internet, consta uma cláusula que proíbe a USP de fazer engenharia reversa das soluções Google. Olha, isso, na minha opinião, é um tiro na cabeça da autonomia universitária. Porque se o papel da universidade é exatamente investigar e explicar o funcionamento das coisas, como é que uma universidade pública, ainda por cima, assina um compromisso desse, né? Ela está se comprometendo a não investigar como é que a tecnologia da Google funciona. Eu considero que a opção pelo software livre é uma escolha ética e, portanto, é uma escolha política. E assim, quando eu digo isso, é sem romantismo, né? Mas pensando do ponto de vista mesmo específico, focado no desenvolvimento, com investimento econômico e cultural, para poder fomentar e manter um ecossistema sustentável e inovador de produção tecnológica com software livre. Isso deveria ser foco de investimento de Estado. Quando eu falo de investimento de Estado, é óbvio, eu reconheço que é possível e é necessário que sejam feitas parcerias público-privadas em várias áreas, porque a gente sabe que a inovação na máquina pública tem limitações de diversas ordens. Obviamente, o direito público, o acesso aos bens públicos, eles têm que ser garantidos nessa parceria. Então, o que eu tenho visto hoje é que nós temos uma juventude muito engajada em produzir aplicativos, produzir conhecimento, só que com plataformas prontas e fechadas, né? Os modelos open source, inclusive, eles vão ganhando espaço, muito espaço. Só que não existe ali, nesses grupos, uma discussão muito aberta sobre as questões éticas implicadas nesses modelos de negócio. Ao mesmo tempo, eu vejo também que tem pessoas que buscam saídas, buscam estratégias, buscam mais abertura e liberdade de produção, mas elas se deparam com a necessidade de sobreviver, sabe? De pagar seus boletos, de levar sua vida. E acabam se deparando, assim, com o mundo da tecnologia, com esses negócios cada vez mais concentrados em monopólios. Então, ou você se filia a esse monopólio, se curva a isso para continuar produzindo, ou você não produz, não se sustenta. Essa situação, ela cria poucos investimentos e afasta possibilidades tecnológicas implicadas com a realidade das pequenas comunidades, de grupos com culturas próprias, porque estes têm que se adequar a modelos e padrões pré-estabelecidos por grandes empresas e geralmente de culturas bem diferentes das nossas. Então, eu não vejo nesse cenário, nenhum incentivo para que possamos construir qualquer tipo de soberania tecnológica a curto, médio ou longo prazo. E isso é muito preocupante. De que maneira a adoção de sistemas e plataformas em software livre por instituições, redes e docentes podem ajudar a encarar alguns desses problemas? Bom, felizmente, eu vejo que ainda tem muita gente, né? Tem muitos seres humanos que ainda acreditam na liberdade e mesmo que vivam aí nessa contradição de ter que assumir trabalhos em empresas monopolistas, fechadas, proprietárias, que não abrem a sua forma de produção, não abrem aquilo que estão criando. Essas pessoas, mesmo nessas empresas, ainda invertem tempo e conhecimento em projetos abertos, coletivos, comunitários. Eu vejo muito isso na realidade dos espaços hackers e em vários conjuntos, vários outros coletivos tecnológicos e como Media Labs e Fab Labs também, não apenas em hackerspaces. Mas eu vejo que o hackerismo hoje ele sobrevive e ele cresce nessas brechas, né? A partir dessas pessoas que doam o seu tempo para projetos comunitários. Elas participam desses momentos de encontro, e trocam ali conhecimento, dão dicas e vão mostrando que tem pequenos grupos ainda resistindo, né? O próprio hackerismo, ele emerge de outros movimentos, e ele cresce junto com esses movimentos que se posicionam contra desigualdades e as opressões do mundo das tecnologias, e desigualdades e opressões criadas pelas próprias com as próprias tecnologias, né, vamos dizer assim. Então, é interessante perceber que muitas pessoas ainda acreditam que fomentar um ambiente de produção tecnológica mais aberto vai se transformar em algo confuso, bagunçado, inseguro. E isso é uma coisa que a gente precisa mostrar que não é necessariamente assim, né? É que o processo de produção mais horizontalizado, mais democratizado, vamos dizer assim, ele também tem regras de funcionamento. As práticas de criação hacker, por exemplo, elas mostram que os projetos de expressão sempre se organizam em torno de pessoas com grande conhecimento. Então, essas pessoas, elas é que vão chancelando as contribuições, validando, engajando outras pessoas naquele projeto, e assim vão abrindo espaço para que outras iniciativas e outros projetos nasçam daquele ali, né? A gente tem o OpenStreetMaps, tem a Wikipedia, poxa, tem o caso do Blender, que hoje é super usado para animação por grandes empresas. O próprio kernel Linux, né? A quantidade de distribuições Linux que a gente tem hoje, a quantidade de comunidades que se sustentam economicamente, comunidades de tecnologia viáveis que nasceram de modelos como esse. Então, assim, de modo geral, você percebe que esses projetos, eles têm núcleos parecidos, têm pontos de convergência, mas ao mesmo tempo têm especificidades que só puderam ser alcançadas porque em algum momento teve abertura. As universidades, penso eu, que por serem mantidas com recursos públicos, deveriam investir em plataformas de tecnologia aberta, de tecnologia livre, né? Que o poder público deveria fomentar isso nas suas agências de pesquisa. Isso seria melhor. Aliás, eu até acredito, né, que essa necessidade de investimento, tudo isso que a gente fala muito sobre software livre, seria muito melhor compreendido se não tivesse tanto preconceito, um preconceito histórico arraigado contra o software livre. Então a gente precisa mesmo se manter firme nessa luta, nessa defesa pelas tecnologias abertas e livres, né? Certo? Acho que a gente tem que ser incansável. E é isso. Tá